mais quer é te amar na praia. Dizer te amo bem na tua cara. Robson Mafra de novo. O que eu mais quero é te amar na praia. Dizer te amo bem na tua cara. É o certo pelo certo, nada duvidoso. É o certo pelo certo, nada duvidoso. Tá a mil grau, tá a mil grau. É o DJ Robson Mafra que comanda a capital. Tá a mil grau, tá a mil grau. É o DJ Robson Mafra que comanda a capital. Robson Mafra é foda. O que eu mais quero é te amar na praia. Dizer te amo bem na tua cara. É o DJ Robson Mafra aqui de Belém do Pará. De Belém do Pará, de Belém do Pará. O que eu mais quero é te amar na praia. Dizer te amo bem na tua cara. Robson Mafra de novo. O que eu mais quero é te amar na praia. Dizer te amo bem na tua cara. É o certo pelo certo, nada duvidoso. É o certo pelo certo, nada duvidoso. Tá a mil grau, tá a mil grau. É o DJ Robson Mafra que comanda a capital. Tá a mil grau, tá a mil grau. É o DJ Robson Mafra que comanda a capital. Robson Mafra é foda. O que eu mais quero é te amar na praia. Dizer te amo bem na tua cara. É o DJ Robson Mafra aqui de Belém do Pará. De Belém do Pará, de Belém do Pará.